meu corpo sente a falta de você. Oh não, oh sim, espero que você confie em mim. Sem você não sei viver, mas não tem jeito, você tem que entender. Mas eu decidi, vamos voltar, amor. É, ela chegou, banda Sabor de Mel, simplesmente uma doçura. Mas eu decidi, vamos voltar, amor. Não, eu não quero te ver chorar. Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor. Me diz como vou viver se te deixar. Faça aos outros o que você não gosta que os outros façam a você. Não importa o que queiram falar. O mais importante é o que você já sabe. DJ Moisés, o incomparável. Sempre inovando. O resto pode falar o que quiser. Valéria, da banda Fruto Sensual. E esse é o nosso mais novo sucesso, o Mulo da Paty, que você curte aqui, nas mixagens do incomparável DJ Moisés, tá, meu bem? Já houve um tempo que ficava só em casa esperando um grande amor. Era pedrada, um exemplo de menina, coitadinha, era um alôzinho. Foi numa noite que deitada em sua cama, onde ouviu aquele som, tá, meu bem? Desde esse dia, a patinha do chão-se hoje é conhecida pela Nike. Agora eu estou livre, agora eu uso livre, só me apaixonando por caráter, personalidade, e eu me chamo Paty. Festa, todo mundo se levanta pra olhar. E DJ já manda um abraço, é a Paty que chegou pra arrasar. E desce um balde de cerveja, faz a fila que a Paty quer passar. E aí? Quero saber o seu fã-clube, que daqui ela só sai quando o dia clarear. Agora eu sou livre, agora eu uso livre, só me apaixono por caráter, personalidade, e eu me chamo Paty, não digo minha idade, só me convido. Vou festa de aparelhado. Agora eu sou livre, agora eu uso grife. Só me apaixonando por caráter, personalidade, e eu me chamo Paty, não digo minha idade. Só me convida se for festa de aparelhado. Banda Fruto Sensual, do Pará, para todo o Brasil. Tá, meu bem. Já houve um tempo que ficava só em casa esperando. Exemplo de menina, coitadinha, era um alôzinho. Foi numa noite que deitada em sua cama, onde ouviu aquele som, tá, meu bem? Desde esse dia, a patinha do chumbo-se hoje é conhecida pela Nike. Agora eu estou livre, agora eu uso grife. Só me apaixono por caráter, personalidade, e eu me chamo Paty, não digo minha idade. Só me convida se for festa de aparelhado. Quando ela chega numa festa, todo mundo se levanta. Já manda um abraço, é a Paty que chegou pra arrasar. E desce um balde de cerveja, faz a fila que a Paty quer passar. E aí? Quero saber o seu fã-clube, que daqui ela só sai quando o dia clarear. Agora eu estou livre, agora eu uso grife. Só me apaixono por caráter, personalidade, e eu me chamo Paty, não digo minha idade. Só me convida se for festa de aparelhado. Agora eu estou livre, agora eu uso grife. Só me apaixonando por caráter, personalidade, e eu me chamo Paty, não digo minha idade. Só me convida se for festa de aparelhado. Meu nome era Patrícia, mas hoje eu sou a Paty. Paty, Paty, dá meu bem. Não basta ser bom, tem que ser original. Para provar que só é melhor quem faz o melhor, apresentamos a vocês DJ Moisés, o incomparável, fazendo a sua festa. Aconteceu assim, nada mais para te esquecer. É um som de qualidade, não sabe como queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora, eu fico alucinado, louco de paixão, e tá pegando fogo o meu coração. Faz um S pra mim, louco por você.

Moisés, detonando pra galera. A diferença é a música. Não tem mais jeito da gente ficar. De dizer que não iria aceitar a punhalada no meu coração. E agora vem dizer que se arrependeu. Diga meu tudo era você. E tudo que a gente viveu, você jogou fora assim sem pensar. Mereces todo o sofrer. Arrando suas tralhas, eu só te digo tchau, bye bye, tchau, bye bye. Rasga, se manda, some da minha frente. Comigo você não vai mais brincar. E deixa acreditar que eu não iria descobrir a sua traição. Sua desprezo é pouco pra você. Seu pior castigo será me perder. Solta o som do batidão. queixo e um morinho, só as melhores quero ver. Coladinho no corpo da minha gatinha eu vou estar. Curtindo de queijo e um moreno, só sucesso vai tocar. De queijo e um moreno vai detonar, pra ninguém parar de dançar. De queijo e um moreno vai arrebentar, só as melhores vai tocar. De queijo e um moreno vai detonar, pra ninguém parar de dançar. O Juninho Moreno vai arrebentar em todo o estado do Pará. DJ Moisés, incomparável. Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar, você me faz enlouquecer. Faz a pedra do beat. Faz a pedra que o portal já vai subir. www.bregapop.com/DJ Moisés. Marlon Branco, DJ Léo, DJ David, sucesso de Santa Isabel. Ela é maluquinha e chegou para ficar. A Danica Frita no portão já vai tocar. Veio do espaço do portal intergaláctico pra tocar o som e curtir o novo embalo. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Bi. Faz a pedra que o portal já vai subir. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Bi. Faz a pedra que a Dani vai subir. Ela dança e mexe e rebola. O novo Rubi, ela sabe decolar. É a Morena sensual que chegou pra te envolver. É a Dani Caprita tocando só pra você. No portal intergaláctico ela vai te envolver. A Dani Caprita toca aí que eu quero ver. Ela dança, remexe, rebola. Com o novo Rubi, ela sabe decolar. Ela dança, remexe, rebola. Com o novo Rubi, ela sabe decolar. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do Rubi. Faz a pedra. Sucesso! Sucesso, sempre! Tocando só as melhores pra você dançar! DJ Moisés! Incomparável! Bota essa galera pra dançar! Se você quer que eu vá descendo até embaixo, se você quer que eu vá

DJ Moisés. Cadê, cadê, cadê a Kenga? Cadê, cadê, cadê a Kenga? Cadê, cadê, cadê a Kenga? Cadê, cadê, cadê a Kenga? Lá vem a Kenga. Lá vem, a Kenga. Lá vem a Kenga. Lá vem a Kenga. Rapaz, lá vem ela toda espiriquitada. O corno saiu e ela acabou de chegar. Mana, para com essa tua pose, mana. A gente sabe que tu é Kenga. Ai, ai. Cadê, cadê, cadê a Kenga? Cadê, cadê, cadê a Kenga? Lá vem a Kenga. Lá vem a Kenga. Chegou a Kenga. Chegou a Kenga. Quem será que vai com a Kenga? Quem será o dono da Kenga? Olha, mana, não vem que esse não teu 7-1 pra cá não, viu, mana? Não fica aí batendo nos peitos dizendo que tu é moça. Vai pra casa, sua Kenga. Vai te endireitar, rapaz. Este é o DJ Brasil. Cadê, cadê, cadê a Kenga? Cadê, cadê, cadê a Kenga? Cadê, cadê, cadê a Kenga? Cadê, cadê, cadê a Kenga? Lá vem a Kenga. Lá vem a Kenga. Lá vem a Kenga. Lá vem a Kenga. Vem ela toda empiriquitada. O corno saiu e ela acabou de chegar. Mana, para com essa tua pose, mana. A gente sabe que tu é Kenga. Ai, ai. Cadê, cadê, cadê a Kenga? Cadê, cadê, cadê a Kenga? Lá vem a Kenga. Lá vem a Kenga. Chegou a Kenga. Chegou a Kenga. Quem será que vai com a Kenga? Quem será o dono da Kenga? Olha, mana, não vem que esse não teu 7-1 pra cá não, viu, mana? Não fica aí batendo nos peitos dizendo que tu é moça. Vai pra casa, sua Kenga. Vai te endireitar, rapaz. DJ Moisés. Do Pará. Mais um vídeo. Quem vai querer o cozido que acabei de preparar? O caldo gostoso que só eu sei dar. Quem vai querer o cozido que acabei de preparar? O caldo gostoso que só eu sei dar. Vou dar o meu cozido pro DJ Dinho. Moisés, mais um remix. Vou dar minha periquita pro DJ Ellison. Ah, gostosa, relaxa. Quem vai quem vai querer? Minha periquita, minha periquita, minha periquita, quem vai querer? Minha periquita, minha periquita, minha periquita. Uma águia passou pelo meu quintal, um grito muito forte querendo namorar. Acho que tá querendo a minha periquita, que há muito tempo eu tô doida pra dar. Uma águia passou pelo meu quintal, um grito muito forte querendo namorar. Acho que tá querendo a minha periquita, que há muito tempo eu tô doida pra dar. Já passou duas semanas e essa águia sumiu. Não ouvi o grito dela por aqui. E agora o que é que eu faço pra dar minha periquita? Que há muito tempo não dá uma voadinha. Vou dar minha periquita pro DJ Ellison pra sobrevoar com águia. Eu não vou dar pro DJ Juninho, ele pode metralhar minha periquita. Vou dar minha periquita pro DJ Ellison pra sobrevoar com águia. Eu tô com medo de dar pro Juninho, ele pode metralhar. Quem vai querer? Minha periquita, minha periquita. Quem vai querer? Minha periquita, minha periquita. Sabe quem? DJ Moisés, homem incomparável. Ai, você também. Banda Catrina. O som do sucesso. Banda Catrina. O som do sucesso. DJ incomparável. Só precisa dizer isso. Faz o M. Jogaram uma bomba no quintal da minha vizinha. Fugiu pra todo lado, pinto, pato e galinha. Olha quem chegou pra organizar esse terreiro. Um galo formoso chamado Príncipe Negro. Edilson e Edielson é quem comandam esse galo. Os brothers maneiros que sacodem o estado. O galo depenou, o pato e pôs o pinto pra correr. E de frango assado essa galinha ele vai comer. E a galera diz: vem, vem, vem minha galinha. Vem, vem, vem minha galinha. Vem, vem, vem minha galinha. O galo comeu pinto, junto nós vamos te comer. Vem, vem, vem minha galinha. Vem, vem, vem minha galinha. Vem, vem, vem minha galinha. O galo comeu pinto, junto nós vamos te comer. Galera, escutem, aqui é DJ Moisés, o incomparável. Agora só me resta a dúvida, eu não sei primeiro pra quem eu vou dar. Vou ficar aqui do lado, dando pro Didi Vivaldo quando a festa começar. A festa começou e eu vou entrar correndo pra dar pro Júnior Moreno. Mas ele tá muito agoniado, o jeito é dar pro Júnior considerado. Dani Cabrita passou e nem olhou pro que estava acontecendo. Agora pare que o primeiro já chegou. Rafael, do estúdio Hamel, o talento em remix. Banda Catrina, Catrina, o som do sucesso. A moda agora é dar o saque, o saque, o saque. A moda agora é dar o saque, o saque, o saque. O meu saque tá muito gostosinho, tá bem escaldadinho, esperando alguém pra dar. Tomara que ele não. Agora só me resta a dúvida, eu não sei primeiro pra quem eu vou dar. DJ Moisés, o incomparável do estado do Pará. Arô, arô, mano, ouve essa música, ouve. Se for assim, eu mudarei, te darei desprezo, eu sofrerei, mas não aceito ser assim, somente amiga e tu livre de mim. Se for assim, eu vou sair, me divertir, eu vou curtir, eu vou pra festa, eu vou dançar, com DJ Moisés a me tocar. DJ Moisés, eu vou dançar. Joy Production. You have the bravest heart, the strongest emotions. After all the harm I've caused, you still want my loving. Ficar assim não dá, brigando sem motivos. Acho bem melhor assim, melhor sermos bons amigos. Melhor sermos bons amigos. Se for assim, eu mudarei, te darei desprezo, eu sofrerei, mas não aceito ser assim, somente amiga e tu livre de mim. Se for assim, eu vou sair, me divertir, eu vou curtir, eu vou pra festa, eu vou dançar, com DJ Moisés a me tocar. DJ Moisés, eu vou dançar. Incomparável a tocar. DJ Moisés, o incomparável. Banda Arrastão e Cia. A banda que arrasta multidões. Sempre irei te amar, embora nos deixemos. Pense um pouco em nós dois, em tudo que vivemos. Ficar assim não dá, brigando sem motivos. Acho bem melhor assim, melhor sermos bons amigos. Se for assim, eu mudarei, darei desprezo, eu sofrerei, mas não aceito ser assim, somente amiga e tu livre de mim. Se for assim, eu vou sair, me divertir, eu vou curtir, eu vou pra festa, eu vou dançar, com DJ Moisés a me tocar. DJ Moisés, eu vou dançar. Se mudarei, darei desprezo, eu sofrerei, mas não aceito ser assim, somente amiga e tu livre de mim. Se for assim, eu vou sair, me divertir, eu vou curtir, eu vou pra festa, eu vou dançar, com DJ Moisés a me tocar. DJ Moisés, eu vou dançar. DJ Moisés. Tá bom, tá bom. Então, tchau. Tchau.